é DJ Bidu, aqui no Comando da Fera. Ai, meu brother, se liga, aqui é DJ Bidu, detonando tudo pra você. Chegou! Chegou, o som do povo começou a construção. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. No ouro negro você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou gostar. E aí, Ed? Nós mais vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do jeito. É parte dos igarapés, meu irmão! Eu só quero dançar. Agora os perversos do Tapanã tá na fera! A gente vai parabenizando meu parceiro Ratinho lá do Juruna, que está no mês comemorando com a gente o seu aniversário no Bloco Crocoro, meu irmão! E aí, Ratinho, garoto! Ratinho Pará, esquema 10, pra dançar e se apaixonar. Meu parceiro Neto Correia, filho do André da Fortaleza, já curtindo com a gente, já da manhã, aquele abraço, Neto! É a fera! Vou você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. Magnífico ouro negro, a fera das marcantes. E a gente vai aquecendo assim, ó! Eita, Ney Serrador! A festa vai começar e você vai dançar. Dança um arrasta, tudo é quem vai tocar. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. E abraço também, meu parceiro Arthur Diniz. Esse é considerado, meu irmão. Aqui. E aí, Arthur? Ouro Negro. Johnson é consagrado, melhor da rede. Como é que é? Qualidade digital. Johnson é DJ Bidu, tô gostando de ver. Johnson. E você vai dançando das marcantes, das marcantes, das marcantes. 3, 2, 1, bora minha fera! Bora minha fera! Pra dançar, é pra curtir, é marcante pra você. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Aí, meu parceiro Carlinho, tamo junto, meu irmão. É a Tamex. Lúcio CD. Bora deixar o Zola! By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Já já a gente vem na pressão, enquanto isso a gente vai detonando muita marcante aqui no Parque dos Igarapés. É a fera que chegou! Ouro Negro! Pra cima! Ouro Negro. Diz! If you were in my heart, I'd surely not break you. Já temos CDs aí da parte do Gargaminha, do Joãozinho, do Assayari. O meu parceiro maluquinho, meu irmão. I'll keep you in and safety for meu parceiro Jorge, tamo junto. I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. Meu parceiro dinossauro lá do Tenorado está aqui, ó. Ué, é muita pressão, meu irmão. Deixa que eu vou mandar um abraço de todo mundo aqui. I'd surely not break you if you were beside me. And my love would take you. I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you forever. And my love protect you, I'll hide you. Meu parceiro DJ Shwek, sempre com a gente na fera. Pode crer, Shwek! Ué, ué, ué. Bora dançar, bora dançar, bora curtir assim, ó. Ai, watch. Ouro Negro e as marcantes que tocam no Pará. Um, dois, três, tá valendo! Ai, ai, watch. Meu parceiro mascote das fronteiras, ele abraça você, mascote. É só me concentrar um pouco aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. DJ Anderson DJ. Minha amiga Charminho tá na área, né, Charminho? Eu abraço você, Charminho! Hello. E aí, Lúcio? And I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Magnífico ouro negro. Yes, a 12-inch. Meu parceiro Regis, bora Regis, o garoto! O homem é lá do Jurunas, so meu irmão! Here with the kick and the bass. You like the bass. De pouquinho a pouquinho vai saindo. Um abraço da galera. E aí, Thiaguinho? É ao vivo do parque! This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Aqui. Agora eu vou cantar o brega do Pará para o DJ de Coraci. Homenagear gatinhas e gatões. Começo rebolado que o DJ de Coraci responde o craqueado. Gerson do Itamaraty. De Lobby e Nenê. Tu, Poçante Fala. Bebetinho do Sonho Ideal. DJ Mosaic. Aquele abraço, a nossa UDR. Tá curtindo na minha direita, só na manhã. Aquele abraço, vocês legal. DJ José e Guilherme comandando o Marcos Som. Fabrício do Imperial. DJ Mickey no Falcão, agita mais legal. Venha pra festa do DJ de Coraci. DJ Bidu que tá tocando aqui. Aqui, aqui, aqui, ó. A fera chegou, arrastando multidões. Bora aí, doida, aí, doida. Chega, chega, chega, chega. Ratinho, parabéns, Júlio Coelho de Marituba, ele, o Nico, DJ Jota, tá também o Jota, também tá aqui o Jota Refrigeração, tá curtindo com a gente, valeu! O menino Rubi é nave mirim do Pará, chega pra curtir, chega pra dançar, o menino Rubi é nave mirim do Pará, aonde ela chega, essa nave dá um show, é o menino Rubi, o som que te conquistou, o melhor som automotivo do Pará, seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini Rubi. Olha, gente tá tocando só na mão uma sequência de marcante pra você dançar, delirar, porque a gente tá gravando esse CD ao vivo aí pra você curtir, bacana, legal. Em nome de Luxo CDs, Havaí Sufoé. DJ Gordo lá do Bar do Prata, lá do Tenoné, valeu, Gordo do Bar da Praça, meu irmão. Bora, bora, bora, bora aí, doida! Lúcio CDs! faz a garra. Ouro Negro. E aí, daí, Brasil, como é que é, garoto? Você sabe? Só eu sei. Porque a nossa vida em rotina. Meu parceiro, empresário, vereador Lulu, com a sua assessoria aqui, curtindo Croco Ouro, meu irmão. Eu quero é reacender a chama de uma paixão. E com o fogo. Diz assim, diz assim. Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não. Você é um pelado também, arroz e os irmãos por a olho, meu irmão. Coisa boa demais. Ouro Negro! Bora curtir marcante, marcante pra você aqui no Parque dos Igarapés! Ouro Negro. O garimpo está formado. É assim, ó. Mais o que fazer pra você perceber. E aí, meus perversos, aquele abraço, vocês! Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Segura o gordão, meu irmão. Você não entende. Eu vivo sofrendo pelo seu. E a gente deixando rolar o som, né, Ney? Sem muito falatório, é marcante. É você, é Ouro Negro. É Parque dos Igarapés. É a fera que chegou. Faz a garra. Bora, bora aí, doida. Um, dois, três, é agora. Começando assim, assim, assim, assim, ó. É pode, pode no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. E aí, Thiaguinho Play? Pega ela rebola, tá gostando, né? Galera, então rebola pro papai. Rebola pro papai. É pode, pode no compasso da menina. Venha ver que ela te ensina como é pra rebolar. Ao som do brega ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Chama! Rebola, beira, rebolina na ladeira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Rebolando, bora leira. Ouro Negro! Bora curtir marcante! Como é que é, meu irmão? Quero essa noite te encontrar. Um desejo invade meu olhar. Um sentimento que dá prazer. O Chico do Farol está com você. Presente os braços, quer estar. Onde nem por um minuto me sou. A gente vai parabenizando meu parceiro Ratinho, que está no mês comemorando com a gente. Valeu, garoto! E aí, Carlinhos, só de boca, nossa Tamax na retaguarda da fera. Um abraço, você! Pra curtir marcante, pra dançar e viajar. É num lugar igual não há. Gente bonita vou encontrar. Esse momento quero viver. Bem colada, bem juntinha de você. Com as maiores atrações. Despertando sentidos e emoções. Faz o meu corpo enlouquecer. Explodindo de paixão vou te dizer. Não vou te amar. Não vou te colocar. Nova e Surfwear, localizado na rua Irmã Adelaide, próximo ao posto de saúde do Tapanã. Pra cima! Lúcio CDs. Se liga na viagem na batida. Na viagem na batida desse som. Ouro Negro. Comando a galera é o novo pote som. DJ Bidu. Tô ajudando, fazendo você dançar. Eu tô dando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Nossa musa, Daiane Ferreira do Cura com Ouro, sempre na fera, meu irmão! Sempre. Que é? Pote, som, só sucesso, agora você vai dançar. É o pote, som, as melhores balas, DJ Jango vai tocar. Pote, e aí, Pedro som, Castro? Agora você vai dançar. É o Ouro Negro, a fera do Pará! Croco Ouro, a galera vem como? De longe. É dos quatro cantos. Tupinambá. Rodrigo do Pancadão, Pantera Saúde. Prime do Tânia Maia curtindo com a gente, valeu. Que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá. Com DJ Tim, DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do treme terra assim bater. De longe. Prepare-se que agora você vai ver. No caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do treme terra assim bater. De longe. É a nossa roda de brega já rolando aí no meio, meu irmão. E a fera detonando o Bidu. Pra você. 1, 2, 3, agora. Valendo! Hoje tem Croco Ouro em Quaraci! Para minhas mentirosas! Fala, mascote, tamo junto, mascote! O que é que foi? Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. DJ Bidu. Falta de você. Aqui. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Como é que tá? Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Equipe do Pop! O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Agora é do Pop da Fera. Sorrindo a me olhar. Junto misturado. Faz a garra. Meu cheiro, meu sonhar. A galera já curtiu de tudo, meu irmão. Muitas músicas aí. É hora da galera curtir a marcante. Valendo. Viaja! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Pois é, boa demais, hein? Escute meu grande amor. O que sofri o Ouro Negro. Esqueci o que passou quando vi. Faz a garra, faz. Escute meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que... Nós estamos gravando ao vivo, já tem CD pra galera. Prepara aí, Luz, que a galera tá pedindo CD ao vivo, garoto. no Parque dos Igarapés, meu irmão. É assim, Crocoro! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Eu passei um Wellington dos Mal Falados, juntinho aí com o Helder e o Natan, aí no quintal da casa deles, curtindo de boa, meu irmão. Esqueci de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite só... Bora que vai até 4 da manhã! É o momento das marcantes, viu? Magnífico ouro negro. Eu entendo o orgulho culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. E aí, Ney? Desculpe, fala pra ela assim, Ney, vai. Que o quê? Que? Te machuquei, te fiz chorar. Pra cima, Baldinho! Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, por você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa, já já tem pressão, já já tem pressão. Já tem pressão. Outra, outra. Toda noite é a mesma história, a mesma história, a mesma história. Diz! Toda noite é Rodrigo no G2, safadão! Parabenizo o Wesley Frango pelo seu aniversário comemorando aqui no Crocoouro, no Parque dos Igarapés. Valeu! Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Filha Tamex do jeito que gosta. O que será, hein, Carlinho? Diz pra ela. O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Que que é? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo. Bora, minha equipe, tia! As coisas do mal. Segura as mentirosas! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora. Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. É assim! Vai, vai! Banda. Um, dois, três. Olha, eu não quero enganar seu coração. Quero uma noite pra poder te enlouquecer. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Você não notou, tá fingindo que não vê. Não quero namorar, não quero compromisso. Eu só quero ficar uma noite contigo. Ficar agarradinha, assim fazendo amor. Por uma noite é assim, amor, que eu sou. Só por uma noite de amor. E se você quiser, eu vou. Só por uma noite de amor. Só por uma noite, o ratinho quer. É de gaçado, sem coração. Bora relembrar. Faz a garra, faz. Na cama ou na fé. Eu respiro você em qualquer lugar. Caralho! Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho... Pra São Maicano junto com o Diogo com a gente, valeu! Pega pra mim também, eu tiro a roupa do meu corpo. O Crocoouro é doido, eu vou pra lua a pé ou de trem. Acabou daqui, tu já sabe, né, Augusto? Maluca por você, acabei de crer. Uhul! Eu sou maluca, eu sou piscina! Maluca por você, eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. Hoje tem Crocoouro em Guaraci, vai ser mais ou menos assim, ó! Para curtir que vai até 4 da manhã! Thank you. canta, canta, canta! O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém aqui. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Ouro negro. Se que não presta, só me metem em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. DJ Bidu. O nosso amor. É a musa daí do Crocoro, meu irmão. Querem nos afastar. E tira você de mim. O nosso amor. Todos querem pôr um fim. Todos, todos, todos. Querem nos afastar. E tira você. Diz assim, de mim. Diz assim, diz assim. Eu amo você. E não importa. E não importa. Os perversos do tapa, não. Eu sou você. Eu quero só você. Eu quero só. Você quer, quer? Você quer, quer? Então toma! Lúcio CDs. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E de repente estava. Tudo estava normal. E aí um dia. Filha, galera do Pá, meu irmão. Bora, gordo. Esse é parceiro de longas datas. O Tabrininho também tá aqui, né? Meu coração ficou confuso sem saber o. Chapuxi, cara quieto. Cadê o Janguinho, hein? Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Que foi, que foi? Que foi tão natural. A Ilia e o forte Leandro, a Karen, todos aqui, ó. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra quê? Matar meu desejo. Equipe toda hora do Tapanã não para, meu irmão. É 24 pra 48. Eles estão na fera, só vão parar meio-dia. Toma-te! Ou melhor, depois do bloco, trocou ouro mais tarde em Quaraci. É toda hora da fera! Filha, galera do satélite W7, rimou. Nossa equipe do pop por ali, frente a frente, valeu! Aí, Dieguinho! Ouro Negro. Divulgador da fera também, meu irmão. Breninho tá amando, né, Breninho? Sim, você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda. Amor, e o bailo. Por favor, não chora. Não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, que não para aqui, ó. Vai! Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro. Entrega pra esse desgraçado agora. Eu me entrego ao seu jeito. gente, já a gente dá uma esquentada na pressão aqui nessa festa maravilhosa que é Croco Ouro, aqui no Parque dos Garapés, legal? Enquanto isso, a gente vai tocando uma carrada de marcante, porque o meu parceiro Lúcio CD está gravando esse CDzaço aí, ó! Atenção, domadores, a fera chegou. Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro, negro. É hora de pegar o periquitinho, ir pro meio do salão e dançar bem agarradinho do jeito que tem que ser. Se é a fera das marcantes, então toma aí, ó. Ei, meu amor, a fera chegou. Bora, e dança, e dança, e dança. Tá na hora de pegar a gata e dançar agarradinho. Vamos lá, Bidu. Chachou agora. Lúcio Cedês. Sinto você aqui dentro de mim. Deixa eu dizer o que o amor me faz. Tudo que eu penso deve ter você e não mais. Diz assim, ó. Possível é tentar esconder. E aí, o DR? Tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. O que mais posso querer é o teu amor, que eu preciso para ser feliz. Vem! É de te amar, DJ Bidu. Não de me fazer sonhar. Bate falta aqui. Irmão! Sempre, sempre nós, né? Ele é da Mentirosas agora. Bora, e dança, e curte, marcante, no Parque dos Igarapés! Ouro Negro e as marcantes que tocam no Pará. DJ Bidu! DJ Bidu! Comandando o maior show de marcantes do Pará. A guitarrinha, vai! Banda Fruto Sensual. Pensa que me engana, é? Se pensas que me enganas, negando essa paixão. E aí, ratinho, parabéns, viu? Sente se me olhas sem razão. Vai! Quiseste conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mas voltará. A Tainara e o Mário do Felipe, do Açougue Mário aqui, ó. Humilde! Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosse escapar? Felipe do Comércio também, manda um abraço à galera do Tenoné. Tá curtindo a gente? Olha, igreja, sempre acompanhando da fera. Gilson, que toca o sedutor. DJ Bido. Então pede o marcante, vai, pede, pede, que eu der todo assim, ó. História. Você? Não posso mais, viver assim, sem teu amor, sem você vir. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Ensina teu passe, ratinho. Por favor, não me deixe. Como eu te ensinei, vai? Pra mim, meu grande amor, príncipe negro. Isso, danada. Príncipe negro, me declara. Fala, boy! Esse é o ratinho da fera. Pra viver só essa solidão. O teu amor, me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixa aqui. Esse é o momento quando o DJ Bidu pega aqui na fera. Deixa rolar a música sem muito falatório e deixar acontecer as marcantes. Ó, ó, depois tem um abraço valendo da galera. A gente vai tocando quanto o Lúcio CDs grava. Aí, Brasil, mascote. O mascote é campeão hoje, viu? E como foi? Foi? Foi? Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouquecida. Tainara, Felipe Dandara e companhia do Chueque, meu irmão. Eu não consigo me controlar. Quando te Ouro Negro e estremeço os teus carinhos, eu não esqueço. E aí, meninas mentirosas da fera? Em suas mãos, daquele jeito, o jeito que você me toca. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Vai, Carlinhos! Sua, só você me dá prazer. Chico doido, vem logo. Vem, Chico doido, vem! Chico doido, tô pronta pra ti. No Parque dos Igarapés, eu quero te sentir. Chico doido, é Marcantes na veia, meu irmão! Fazendo a festa para os tomadores da fera. Between the seven bulls and their bells, prehistoric garbage truck and the city to move. Echo the roar of the dinosaur. They're all doing a monster mash. Most of the seconds, most of the fall, I'm only taking calls. É Gino, Dudu, a turma do bairro. They're all people so cool. Vai até 4 da manhã. Bora da pressão, da pressão, da pressão das marcantes. É a fera, é a fera, é a fera. Oi, oi, oi, já! Lúcio CDs. Meu parceiro Montanha, o Fabrício Medivec. Esse é sangue bom pra caramba, meu irmão. Valeu, Fabrício! Aí, gata! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Só Porto de Marés, ó! Também me sinto assim quando estás magnífico Ouro Negro. Me sinto como em uma espaçonave onde nada ninguém pode me tocar. Te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Contigo eu passo mal. Diz assim, diz assim. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Aí, cavalo, me deixou pitel. Mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi. Os perversos do Tapanã, só de boa. Rubi, eu sou o seu rubi, rubi. Rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. O Milo, do açougue do Milo. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi. A equipe que só vai parar quarta-feira ou quinta-feira, tá aqui, ó. Equipe não tem hora. Gargamilho, o homem do baldinho, né, Gargamilho? Ela tá com um baldão na barriga dela, viu? Chama a Maiara. Chama que ela vem. Chama! Olha, nós precisamos conversar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo. Está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Já tem outro, diga por favor. Ei, meu amor. Liga o seu desprezo. Ei, meu amor. A fera chegou. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Meu corpo sente a falta do O John Tatus, a primeira dama curtindo com a gente, ó. Ó, oh, meu amor. Ó, meu amor. Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Nadielso tá com a gente, meu irmão! É madrugada e você não chega, cabeça que a dúvida que a fera vai até 4 da manhã aqui, ó! Pensando em você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais. Que é mim mesmo, amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador, você. As mentirosas, né? São das superchamas. Pau pescador, o pescador do amor, você. É cavalo pescador! Pau pescador, a Chopitel. Pau pescador, você que comanda o coração das superchamas. Pau pescador, o pescador do amor, você que comanda. Se essa é boa aqui, imagine essa que eu vou tocar. Coisa boa demais, ó! Ó! Vai! É pra machucar! E o amor, hein? O amor escolheu. Não pensei existir algo tão forte assim, que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. E a gente vai até 4 da manhã. Quem for podre que se quebre, que eu vou detonar muita marcante. Aniversário do Wesley Frango. Aí é o Wesley. O Nicolas também. O Rodrigo do G2, Safadão, aqui, ó. Você me mostrou. Era marcante que vocês queriam, né, Thiaguinho? Então toma, garoto! Eu te amo, amor. Atenção, Mailo, dá um chega na retaguarda. Magnífico Ouro Negro, a maior e melhor tecnologia em shows de marcantes. É marcante? Toma. Já já tem tremidinha, meu irmão. Um abraço, mano Jonas. Também o Albert e o Rafael do Tendolé aqui, ó. Eu vou te levar, você vai curtir o som, se apaixonar. Equipe Chave da Cabanagem, o Renato, Chave, o presidente aqui, ó. Vem se ligar. Vem. Vem dançar só pra mim. Venha se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho. Toda sexta-feira tem forrozão aqui no parque. Existir. A direção avisa, né, Cris? Vem! Vem dançando, vem dançando aí, Dieguinho, você é Rose aqui na fera! Faz a garra! Assim, ó! É o show até 4 da matina! Hoje vai ter show que eu vou esperar. Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Essa galera pra dançar, meu irmão. Você pra dançar. O ritmo do carnaval, já já. Meu parceiro Japa, do CJ. Do conjunto Maguari, é isso, Ney? Da UDR, sua primeira dama, Kelly. Noite não tem fim, e pra você vou cantar. Com todas as palavras que em eu. O quê? Pegar na tua mão, me envolve na paixão. Com o príncipe negro e o fruto seu. É a fera! Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado e baita de batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato usando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. E a lua malandrinha pela brechinha da telha. Meu parceiro Felipe, do Açougue Milo. Alô, Felipe! E aí, Dai? Ei, Gagabinha, segura o baldinho. Sacudindo, além do Pará, Fanny Frio. Magnífico Ouro Negro. Magnífico Ouro Negro, um novo e tecnológico show para os domadores da fera. E agora? Vou mostrar que eu sou tigrão. Assim, ó. DJ Bidu, gravando ao vivo com Lúcio Cedês. É. Quer dançar? O Bidu vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Eu vou passar cerol na mão. Assim, assim. Vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou parar pela viola. Quando tiver tudo ok, hein, Lúcio? Tu avisa que eu vou botar pressão, meu irmão. Vou sim, vou sim. Eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou Tigrão. Vou te dar muita pressão. Então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha. Só quem tá solteiro, levante a mãozinha e bate na palma da mão. Martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Vai! Chama que elas venham! Cruzou as cachorras. As preparadas. Que é a Chopitel? E as mentirosas? Quadrado também, Manoel, Andréia, João. Aí, José, da Reboçado, Carlinhos, Zata Max. As popozudas. O vale todo. Assim, ó. Vem, vem, vem, curte. Aí, Mais Gisele, sem miséria. Meia Fábia Pantoja, meu irmão. A diretoria do Crocoro, essa aí, ó. Diz! Vai, diretoria tá de pé aí, mané. Olha a revolta do mundo. Aí, Batini! Tamo junto, meu empresário! Arthur Diniz, aquele abraço, você, Arthur! Selva de pedra em que vivemos pra se esquivar. Parabéns, Artino! O clima aqui está difícil, mas se ligar e fazer o... Faz a garra! Eu peço a Deus para que olhe por nós, não, não, não, não, não. Bora, meus perversos! Alguém ligou pra mim. Alguém ligou pra quem mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá te matar. Vai ser na praia da Barra que uma moda eu vou lançar. Vai me atolar na areia? Não, não, vou enterrar. Chama ela pra piscina. Não, não, vou enterrar. Tô ficando enterradinha, tô ficando enterradinha, tô ficando enterradinha. Calma, calma, foguetinha. A parada é o seguinte: quem acha que o Paysandu vai ser campeão do primeiro turno, joga a mãozinha pra cima. Quem é do papão na veia, joga a mãozinha pra cima aí, ó. E a galera do papão, joga a mãozinha pra cima. Galera do papão, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. É bicolor, é bicolor. É bicolor, é bicolor. Bem alto, só a torcida do Paysandu agora, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Se a torcida do Paysandu tá aqui, cadê o grito da maior do norte? O grito da torcida do Clube do Remo que ganhou o Paysandu de 1-0. 2-1, aliás. E a galera do Leão joga a mãozinha pra cima. Galera do Leão joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Primeiro vou começar por aqui, ó. Quer ver? Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Só quem é do Flamengo joga a mãozinha pra cima, a torcida do Flamengo aí, ó. E a galera do Mengão joga a mãozinha pra cima. Galera do Mengão joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Tem alguém do Corinthians hoje aqui? Tem? Cadê o grito das mulheres solteiras? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem amiga sapatona faz barulho. Quem vai até 4 da manhã e canta assim, ó. Eu só quero é ser feliz. Diz. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o povo... Vai, Deus! Vem, Deus! DJ Bidu, vai, garoto! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência. É a fera do parque! Brás, Joãozinho, Gargaminha, Bidu e a Sayaki. Eles comandam a fera mais temida das aparelhagens. Magnífico Ouro Negro.